alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, menino. Alô, menina. Oh, minha gente. Ah, tô chegando. Tô que tô. É, a partir de agora, Maurício Fares com você, aonde quer que você esteja, meu abraço carinhoso, ó. Ah, menino, menina, pra você, viu? É quando eu mando um beijo aqui, tem muito camarada aí que estica o pescoço também. Não tem nada não, rapaz, beijo de velho não vai fazer mal pra ninguém, né? Então pode esticar o pescoço também, pode ser pra você também, não faz mal não, viu? Ô, convencido, hein? Ô, caba velho besta. Mas, gente, hoje no nosso programa eu vou ter aqui, olha, como sempre, um listão feito com muito capricho, viu? Vamos ter João Neto Frederico, Caicedo e Sunshine Band, vamos ter Roberto Carlos, vamos ter também, quem é mais? É o César Menotti Fabiano, Márcia Ferreira, Paulo Sérgio, João Miano e Marcineiro, ou João Mineiro e Marciano, são todas músicas que eu estarei rodando daqui um pouquinho para vocês. Aliás, já vou trazer a primeira, né? E daqui um pouco também eu digo qual é a carta destaque de hoje, tá bom? Então a primeira pode ser essa mesmo, João Neto e Frederico, vou lá na venda, vou tomar um pingão, roda menino! João Neto e Frederico e Eduardo Costa! Ah, nós vamos juntar um pingão! Joga a mãozinha lá em cima, então bate na palma da mão. Solta abaixo do mundo, vai. Oh, vida amargurada, quanta dor que sinto neste momento em meu coração. Oh, que saudade dela. Não aguento mais uma na vendinha tomar outra. Que sinto nesse momento em meu coração. Oh, que saudade dela. Não aguento mais uma na vendinha tomar um pingão. Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho. Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar. Qualquer dia desses fico de fome e saio zoando. Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar. Quanta dor que sinto nesse momento em meu coração. Em meu coração. Oh, que saudade dela. Não aguento mais uma na vendinha tomar um pingão. João Neto e Frederico e Eduardo Costa ao vivo em Goiânia. Reventando pra sempre. Sucesso, moçada. Bora pro mulher, bora pro mulher. Chegou o meu. Quanta dor que sinto nesse momento em meu coração. Oh, que saudade dela. Não aguento mais sola na ventinha tomar um pingão. Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho. Ela foi chorando, sentindo pena e me deixar. Qualquer dia desse fico de fome saio. só essa carta destaque daqui de hoje parece que é uma carta boa, viu? Eu não cheguei a ler ela ainda, não. Dei só uma olhadinha assim por riba, né? É a carta da mulher sofredora por amor de Londrina, no Paraná. Não tem muita gente do Paraná que escreve aqui pro programa. Será que o pessoal do Paraná também é igual de Santa Catarina? Santa Catarina e do Espírito Santo? É o pessoal que curte rádio adoidado, mas não gosta muito de escrever, de participar, não. Eu tô achando que o pessoal aí do Paraná também é a mesma coisa. Vocês veem, são poucas cartas do Paraná que eu atendo, né? Mas, ih, rapaz, então já eu vou ver. Eu vou dar uma lida na carta aqui e aí eu digo como é que ela é. Carta da mulher sofredora por amor de Londrina, no Paraná. Daqui um pouquinho, tá bom, gente? Mas agora eu vou trazer aí pra cantar, sabe quem? É o Caicedo Sunshine Band, é uma banda. Please don't go, roda menino, roda. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia.

me convença se puder, que eu posso me encontrar sem a luz do teu olhar. Como apagar tantas lembranças de nós dois? Diz pra mim, amor, como esquecer tantas delícias, emoções e aceitar a dor? Me convença se puder, que eu posso me encontrar sem a luz do teu olhar. Se existe uma mágica que possa te arrancar de mim, então me ensine, pois não posso mais viver assim. Te faço das noites tão vazias a enlouquecer. Virou pesadelo a minha vida sem você. Quero sorrir, quero sentir o teu corpo no meu e reviver o nosso sonho de amor, momentos de louco prazer e paixão. Volta pra mim, cuida de mim, diz que não esqueceu, faz renascer o nosso sonho de amor. Já chega. Aceitar a dor, me convença se puder, que eu posso me encontrar sem a luz do teu olhar. Se existe uma mágica que possa te arrancar de mim, então me ensine, pois não posso mais viver assim. Que passo das noites tão vazias a enlouquecer, virou pesadelo a minha vida sem você. Quero sorrir, quero sentir o teu corpo no meu e reviver o nosso sonho de amor, momentos de louco prazer e paixão. Volta pra mim, cuida de mim, diz que não esqueceu, faz renascer de amor, já chega de solidão, chega de solidão, chega de solidão, chega de solidão. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Ah, mas tem uma frasinha bem humorada que eu vou ler aqui agora para vocês. Justo mesmo é o sutiã. Ele oprime os grandes, levanta os caídos e disfarça os pequenos. Muita mulher não gostou de ouvir isso não, né? Mas é uma brincadeira, gente. Isso aqui é uma brincadeira, né? O sutiã é justo, porque ele oprime os grandes, levanta os caídos e disfarça os pequenos. É interessante. Até, são coisas que postam na internet e a gente lê, então começa a dar risada sozinho. Tem hora que eu fico falando, mas vai, você é bobo demais, você dá cada risada sozinho aí. Mas é interessante, se é interessante, não tem por que a gente não rir, não é? Olha agora o César Menotti Fabiano. Gente, essa música aqui do Roberto Carlos, cantada por César Menotti Fabiano, ficou linda demais. Mas ficou bonita assim de arrepiar. Eu ouvi essa música e eu fiquei até arrepiado ouvindo a música Proposta do Roberto Carlos. interpretada por César Menotti e Fabiano. Então, roda lá, menino! Eu te proponho nós nos amarmos, nos entregarmos neste momento, tudo lá fora deixar ficar. Eu te proponho te dar meu corpo depois do amor, o meu conforto, e além de tudo, e depois de tudo, te dar a minha paz. E aí, você gostou da música? Não ficou bonita? Ah, rapaz, vou te contar. Eu, quando... um conjunto vocal, o dueto que o César Menotti e o Fabiano, o dueto que eles fizeram nessa música, é um dueto, assim, maravilhoso, uma coisa muito linda. É de dois grandes artistas mesmo, a forma como eles cantaram a música aí. Deram uma vida nova para a música proposta do Roberto Carlos, né? Mas daqui um pouco... ah, sem falar nisso, daqui um pouco eu tenho o Roberto Carlos aí para cantar. Mas antes, eu vou trazer Jane Birkin e o Serge Gainsbourg. La Décadence, roda, menino! Lentement, le vent vient. déjà. Mais nuance, la décadence, plus encore que notre mort lie nos âmes et nos. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar o programa Maurício Paris. Essa música que eu acabei de rodar aí lá, Decadence, ela teve uma época que era meio proibido de se rodar em música, porque diziam que era muito imoral, que era uma transa, né? Era uma transa através da música, que as pessoas estavam transando. Mas é apenas uma forma de sensualidade musical. Eu não chegava a interpretar como se fosse uma afronta. Mas como todos os valores, né, de moral foram se modificando com o tempo, então aí ela hoje é uma coisa mais natural, uma coisa mais simples. O que eles mostram na televisão também, horário nobre, pelo amor de Deus, né? O que eles mostram na televisão, só falta mostrar a transa, só falta mostrar, não, já estão mostrando. Estão mostrando beijo gay, beijo de homem com homem, beijo de mulher com mulher, já estão mostrando os dois na cama pelado aí. Então, hoje em dia, os valores morais são outros, completamente diferentes. Eu não concordo com isso, não, viu? Concordo, não, que eu acho que a gente ainda tem a obrigação de preservar os nossos jovens. E já que não existe um controle de horário nem de nada na televisão, mas que se preserve os jovens e evite-se de colocar cenas dessa natureza. Mas não sou, quem sou eu para contestar, né? Posso apenas dizer da minha insatisfação, mas nada mais além disso, né? Olha, eu vou trazer mais uma música e depois dessa. Então agora é o Roberto Carlos mesmo, viu? Depois do Roberto Carlos, aí nós vamos para a carta de destaque. Essa música do Roberto Carlos, ele gravou no ano de 1965. Eita, 1965. Parei, olhei e vi tudo. Então, eu nem lembro mais da letra, você vê que é de 1965, mas foi um sucesso danado. Então, roda lá, parei, olhei, Roberto Carlos. Parou, olhou, depois sorrindo se afastou. O meu coração se enamorou. Eu acho que me apaixonei. Parei, olhei e vi ternura em seu olhar. E num piscar de olhos fugiu de mim. E nem o seu seu nome eu sei. E agora eu vivo a procurar aquele olhar. Botei até anúncio no jornal e jura fiz promessa para encontrar. Passei milhões de vezes no local. Porém, se Deus me der a graça de encontrar, aquela bonequinha não vai mais fugir, pois com ela eu vou me casar. Se Deus me der a graça de encontrar, aquela bonequinha não vai mais fugir, pois com ela eu vou me casar. Parei. Oi, muito bem. Vamos lá para nossa carta de destaque, vamos? É, então, olha, prepara aí, está sentadinho, chegou uma papeta, aumentou o volume, isso. Então, solta a vinhetinha aí, menino, solta. E agora, a carta destaque do ouvinte. É o que eu falei, a carta de hoje é da mulher sofredora por amor de Londrina, no Paraná. O pessoal do Paraná, escrever mais, gente. É, eu sei que vocês ouvem rádio, eu sei que nós temos milhares de ouvintes aí, né? Ih, tem gente demais me ouvindo no Paraná. Só que não gostam muito de escrever carta, mas eu gosto de receber as cartas. Então escrevam mais, tá bom? Façam como a mulher sofredora por amor de Londrina, que ela mandou a cartinha dela para mim e eu tô atendendo. Vamos lá, vamos ver o que ela diz aqui. Olá, meu amigo Maurício Fales, tudo bem? Tá tudo bem, querida. Maurício, eu sou nascido em Xambioá, no Tocantins, e vim aqui para Londrina apenas para satisfazer a vontade do meu marido e contra a minha própria vontade, né? Porque eu aqui não tenho nenhum parente, a não ser meu marido e meus dois filhos. O meu marido, Maurício, ele trabalha como veterinário e vive o tempo todo pelas fazendas e passa até um mês sem vir aqui em casa. A minha vida virou um tédio danado. A minha filha caçula estuda pela manhã e o menino à tarde. Olha, eu cuido das crianças, da casa e tudo mais. E quando chega a noite, eu estou tão cansada que a vontade que tenho é cair numa cama e só levantar no outro dia. O meu marido não quer saber de nada da criação das crianças, largou toda a responsabilidade para cima de mim. Ele acha que basta botar as coisas dentro de casa que está tudo bem. Ele esquece que eu também tenho minhas vontades de mulher, de sair, de passear, ir a um cinema, um shopping e coisas assim. É, Maurício, nem um salão de beleza ele deixa eu ir, dizendo que mulher direita e dona de casa não precisa ficar se enfeitando, pois isso é apenas para chamar a atenção dos outros homens. Eu falo para ele que não é nada disso não, apenas que é uma coisa de mulher mesmo, mas ele não entende. Olha, Maurício, para dizer a verdade, tem hora que eu me sinto uma prisioneira aqui dentro de casa. Eu já até falei para ele colocar uma empregada para me ajudar no serviço de casa e eu ficaria apenas cuidando da criação das crianças. Hã? Mas para que eu fui falar disso com ele? Ele ficou furioso e disse que eu estava querendo ter mais tempo, era para ficar vagabundando enquanto ele estivesse fora trabalhando. Ih, irmão, você não quer saber o quanto ele é um homem bruto e ignorante. Quando ele chega das viagens dele, ele vai logo me arrastando para o quarto sem nem ao menos tomar um banho. Eu fico até com nojo dele, mas não adianta eu pedir a ele para ir se assear, que é arrumar outra briga na certa. Os dias que ele fica aqui em casa, não tem hora para ele querer fazer sexo, é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qualquer hora para ele é hora. Maurício, eu já não estou mais aguentando isso, viu? Então eu resolvi te escrever pedindo um conselho de sua parte. O que você acha que eu devo fazer? E se possível, eu gostaria que você rodasse para mim uma música do João Mineiro e Marciano, Chorei de Saudade. Agradece a sua amiga e ouvinte, a mulher sofredora de Londrina, Paraná. Eca! Eca, credo, minha amiga, seu marido realmente é um homem muito estranho, hein? Luiz. E pior que ele é um homem, né, veterinário, ele já é um cara pra saber que higiene faz parte da vida da gente. Imagina o cara cuidando de um animal, pegando um animal tudo quanto é jeito e vem sem nem lavar as mãos e tal. Ah, eco. Cara, esse camarada aí, sei não, viu? Sei não. Mas ele é um homem estranho. Enquanto que outros homens ficam doidinhos pra mulher ficar linda e bonita pra satisfazer o seu gosto, ele não. Não deixa você nem ir num salão pra fazer um penteado e arrumar as unhas. Imagina então se você fizer uma maquiagem, usar batom e coisas assim. Ah, vai cair um pedaço do céu, né? Um pedaço do mundo quando ele olhar pra você, não é? O pior é que ele não deixa você se arrumar e nem se enfeitar. Mas ele também não é chegado nesses assuntos de higiene, não, né? O cara chegar de uma viagem fedendo bosta de vaca e mijo de égua e te arrasta pro quarto pra transar? Aff, Maria! Só de pensar me dá um mal-estar danado, menina! Eu, se fosse mulher, por mais, viu, por mais submissa que eu fosse, assim como você está demonstrando ser, eu jamais deitaria numa cama com um homem se ele antes tomar um belo de um banho, se assear, escovar os dentes e outras coisas mais, né? Colocar uma loção pra ficar com um cheiro agradável. Agora imagine, e se é um cara que tem chulé? Ave Maria, aí é que deve ser terrível, né? Olha, menino, eu acho que você está passiva demais e tá deixando ele tomar conta até da sua personalidade. Assim também já é demais. Eu não quero dizer que você deva enfrentar o seu marido e se arriscar a ser maltratada. Mas toda mulher tem um jeitinho muito especial de conseguir o que ela quer, né? Sem precisar de entrar em atrito com o homem. Você tem uma arma muito forte, que é a feminilidade. Se você usasse mais desse charme que existe em toda mulher, você teria o seu marido aí, ó, comendo nas suas mãos e arrastando a bunda no chão por você. Agora, você não me pergunta como é isso, não, porque é uma coisa que está dentro de você. E somente você é que poderá fazer uso deste charme e encanto. Agora, o que eu posso te falar com toda honestidade, eu te confesso, que se fosse eu no teu caso, a primeira coisa que eu faria seria greve de sexo. Faria sim. Eu diria pra ele, ó, pra fazer sexo comigo agora, de agora em dia, só depois de um bom banho, depois de você se assear, se perfumar, porque assim, desse jeito, fedendo como você tá, não dá não. Eu não quero deitar o lado de um homem fedendo desse jeito. Ele vai espernear, vai ficar bravo, mas eu te garanto que você vai acabar vencendo a resistência dele. É claro que as coisas não vão se arrumar assim da noite pro dia não. Mas você tem que começar a mostrar para ele que a bobinha acordou. E que agora ele não vai mais ficar fazendo você de gata e borralheira não. Olha, mas presta atenção, é sem briga e sem agressão. Sem precisar disso, a mulher consegue derrubar o mais forte dos homens apenas com a sua feminilidade. Faça uso dessa arma, menina, e você verá que as coisas mudarão pro seu lado, viu? Ah, muda sim. Muda sim. Mas que cabra, hein? Que homem mais nojento, mais sujo, mais puro, credo. Eu imagino. Eu fico pensando nessa pobre dessa minha amiga aqui, deitando ao lado de um cara fedendo, né? Ai, esse porco lá na casa do chapéu. Bom, chega. Vou rodar aí a música que você me pediu, tá bom? É o João Mineiro e Marciano. Oh, João Mineiro e Marciano. Chorei de saudade. Roda lá, menino. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda chorei de saudade, relendo a carta sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Eu te odeio, te busco, te caço. Mas o meu sonho de noite eu te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar a mentira. Ainda chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o seu? Engraçado, tem mulher que tem tanto medo do homem, né, do marido, que ela esquece que ela tem uma arma tão forte, tão poderosa com ela, né, que é a feminilidade. A mulher, quando sabe ser feminina, ela quando sabe jogar esse charme dela, ela derruba qualquer homem, por mais valente que ele seja, o cara, ó, buf, cai de quatro mesmo no chão. Mas é só saber aproveitar, menina, saber usar esse dom que as mulheres têm de serem femininas. E pronto. E aí, tenho certeza que faz com que o homem se torne um cordeirinho, viu? E, rapaz, vamos embora. Vamos embora. Olha, gente, meus amigos, minhas amigas, ó. Beijão, menina. Abração, meu amigo. Fiquem com Deus, nosso rapazinho. E até o próximo encontro, falou? Então, um abraço pra todos. Tchau, tchau, gente. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.